Salvador, meio liberar via Eco, chame Salo Salvador, 121, décima 1. 211, tá, 357. Salvador, bom dia, gol 9996, visitando na final da 10. Gol 9996, bom dia, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, 69. Resposta no zero, gol 9996. Salvador, bom dia, Rio 5973, estabilizado na RS, pista 10, vai buscar. Rio 5973, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 098. 098, aguardando pista livre, Rio 5973. Solo 9-1-6 no solo 2-4, ao liberar via Foxtrot, no solo Salvador 1-2-1, no decima 1. 2-1-1, livrando, 9-9-6. Rio 5973, pouso autorizado, pistão a zero, vento 160 graus, 5 nós. Autorizado pouso, pistão a zero, Rio 5973. Chalé 6225, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 098. Rio 5973, no solo 27, liberando via Fox, chame solo Salvador, 121, décima 1. 121, bom dia. Chalé 6225, pouso atualizado, pistão no 0, vento 160 graus, 89. Tive pouso na 10, 6225. Chalé 6225 no solo 30, ao liberar via Foxtrot, chame solo Salvador 121, décima 1. 9972, aliás. 09972, continua a aproximação, guarde autorização de pouso, ajuste no 08. 28, 9972. Verão 9972, pouso autorizado, sistema 0, vento 160 graus e 7 nós. Pouso autorizado, 972. Afim, pouso autorizado, 150 graus, 7 nós. Obrigado. Geral 9972, no solo 50, liberar via Fox, chame solo Salvador 121, décima 1. 21, ao liberar, 9972. Torre, bom dia, Rio 5975, estabilizado em LS da 10, com ter baixado a base. Rio 5975, pouso autorizado, pistão 0, vento 1,6, 0 grau e 7 nós. Autorizado, pouso, grato, Rio 5975. Rio 5975 no solo aos 55, ao liberar via Foxtrot, solo Salvador 121, décima 1. Esperando agora o Samaral 211, 5975. Torre, bom dia, voo 1093, final 3 checado. Voo 1093, pouso autorizado, pistão 10, vento 150 graus, 8 nós. Repouso no 0, voo 0. Andrés 153, após o pouso da aeronave na final, Boeing da Gol, ali mantém o estando zero. Chegou após o pouso da Gol, ali mantém o zero do Andrés 153. 0093 no solo 58, ao liberar via Foxtrot, chame solo Salvador, 121, décima 1. Direita 211, gol 1093, boa. São 3153, autorizado decolagem de sono 0, vento 1, 60 graus, meia nós. Oi Salvador, muito bom dia. Pista Cargo 6570 estabilizado, ILS Expresso Sono Zero. Pista 6570, bom dia, pouso autorizado Sono Zero, vento 160 graus, 7 nós. Tive pouso, pista Sono Zero, por gentileza confirmar a condição da pista. Pista seca. Obrigado, 6570. Então 3153, decolar 259, chame controle Salvador, 119, décima 8. 098, obrigado. Brasil 70, no solo 03. Autorizado para seguir o táxi Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista 07. Alfa Kilo, posição 7, abstra cargo 6570 na sua escuta.